olhar que come a marquinha. As que joga o bumbum pro rapaz chegar você. A pinta folha joga um gelo e um whisky de primeira. E o Lico 4-3 faz parte da embriagação. E o Panamá tá no descanso, junto de bezerro. E os cordão acendidos tá tunendo com camisão. As morena que faz desfile na areia branca. Joga hit com Pro Max, é nota o ID. Um salve dado que mais tarde vai ser malandança. Que a piscina tá chorando, mas não quer comer. As morena que faz desfile na areia branca. Joga hit com Pro Max, é nota o ID. Um salve dado que mais tarde vai ser malandança. Que a piscina tá chorando, mas não quer comer. A lupa desfaz o olhar que palmeia a marquinha. Das que joga o bumbum pro rapaz chegar você. A penta folha joga um gelo e um whisky de primeira. E o Lico 4-3 faz parte da embriagação. E o Panamá tá no descanso, junto de bezerro. E os cordão acendidos tá tunendo com camisão. As morena que faz desfile na areia branca. Joga hit com Pro Max, é nota o ID. Um salve dado que mais tarde vai ser mais.